Louro Pop Produções. Espera, acabou. Lança. A espera acabou. Lançamento da nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. 16 de dezembro, sábado, Cangalha Show. 17 de dezembro, domingo, Toca do Lobo. 18 de dezembro, segunda, Via Show. Venha conhecer a mais nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Bora que o Corvá chegou! Bora, bora que o pop tá na área. Para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu. Bora se considerar aí, olha, meu valor. Libera pra mim. Equipe rasga dinheiro lá no fundão, hein? Alô, Nelson, alô, Lua. Mas assim. Chaguinho 360. Fica. O que é que você quer ser, sendo que é tão. DJ Anderson, Lúcio, hoje tá com a gente também. Obrigado, hein, Maninho? Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Meu amor, espera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. Eu pedi buzinho, olha. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonita. Mas assim, aplica, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonita. Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Tom. Juninho da Cabanagem, o valor é uma passarela da BR-316. Pop Saudade. Encontrou a primeira vez. Pop Saudade. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é bonita. Mas assim, e aí? Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita. Mas assim, aplica. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita. Mas assim. Meu gajão Felipe e a Bruna. O valor aí. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Felipe e Bruna, o casal pop de Icoaraci. Mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. E o quê? Também a família Big Brother. Eu adoro. Sempre você. Marcando presença aqui no Pop Saudade. Obrigado, valeu. Olha o que a jovem iniciou, né? Quero apagar seus cabelos, sua pele de maçã. da cabanagem. Batom, o dia está lindo e a noite espera por mim e por você. Vem comigo viver a vida para o Pop Saudade. A gente também, o filho do Marreca, rapaz, da Ceasa, olha. O Pichiba da Ceasa. Minha querida. Pichibuzinho da Tijuca. Pega o Pichiba. Vem comigo. Segure, Coraxi. Dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Solteironas, aí da Ilha de Outeiro, tô com a gente também, obrigada. Pop Saudade. Vamos falar sério. Alô, Bruninho! Aí, garçom, então chega aí o empresário Bruninho Digital, hoje ele tá com a ponta. Vai! Segura o homem. Dance só, dance só. 4, 3, 2, 1. Do Brega da Zorra, a galera já é fã. Muito obrigado também, Andresa e a Gláucia. Hoje fazendo uma visita aqui no Pop Saudade, tá bom? Sejam bem-vindos. Sinta-se à vontade. Um abraço, Paulinho Boy. 2, 1. Do Brega da Zorra, a galera já é fã. Tá entrando. Devagar, mas tá entrando. Brita! Mano! Tiro! Lugra Bom tá por ali também, equipe Rasga Dinheiro e o Tiaguinho 360. Um abraço, Paulinho, bora! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E aí? E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. Lígia, Vivi Perigosa, a Cláudia, olha, as consideradas. Olha o fura ouro. Éder, o taxista fura olho do Pop Saudade 3D. Me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Tu não tá furando mais nada, olha. Na minha vida, desse jeito que tá toda hora. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Fechar a sequência, ó. Sinto o teu cheiro dentro do meu quarto inteiro. A saudade bate, eu lembro do amor primeiro. Foram lindos momentos de amor e prazer. Que passamos juntos o tempo inteiro, só eu e você. Dentro do meu peito, guarda essa paixão. Amor primeiro, só resta solidão. obrigado também ao nosso grande amigo. O Nenê da redação tá aqui com a gente também, tá bom? Pistoleiro da Saudade e a sua primeira dama. Tô aqui no Pop! Eu amo você. Eu amo você. Cláudio Melo, de Icoraci para todo o Pará. De Silvana para o irmão Fábio, com muita mãe e carinho. Olha. Momentos de amor e prazer que passamos juntos o tempo inteiro, só eu e você. Segura! Dentro do meu peito guarda essa paixão do amor primeiro. A gente agradeceu também a rapaziada aí do Cruzeirão, que deu conta pé inicial na festa de hoje. Esquecer. A parceria que já se repete aí pela terceira vez. Eu te vejo sempre. É. Um abraço, Tito! Também o DJ Bubu! Alô, Bubu! E tá chegando a hora, família! A espera acabou! Lançamento da nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Dia 16 de dezembro, sábado. Gangalha Show. 17 de dezembro, domingo. Toca do Lobo. 18 de dezembro, segunda. Via Show. Venha conhecer a mais nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Vamos lá, família! Bora com o Corvalho, chegou! Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem. Pop Saudade! Pop Saudade. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. As consideradas da 25. O maior valor nelas, olha aí. É. Hoje elas não estão chupando o pirulito, olha. É que isso é guloso. Big Brother, celebridade de Icoaraci, do Pop Saudade 3D. Tu és o que eu sempre sonhei. Família Raja Dinheiro também tá com a gente. Pra semana já tem vinheta, hein, Nelsinho? E alô, também o Thiaguinho 360. Obrigado! Tanto amor eu tenho pra te dar também. Recordando. Tanto amor eu tenho. Pop Saudade 3D com DJ Paulinho Boy, DJ David. Fala, Felipe, puxa a Bruna do Vila. Aí acha graça. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada. Vejo a porta abrir. Bora, Benny Show! Um abajur cor de carne e um lençol azul. Pop Saudade! Cortinas de seda, o seu corpo nu. Sabe Menino Veneno, cara. Menina Veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Olha o Pitbull Gênio, é da Tijuca. Olha a cama que eu durmo, só dá você, só dá você. BBN Produções, olha aí. Fico falando pras paredes. Ô, Bruninho! Hoje ele tá com a ponta, hein? Menina Veneno. Agora com o padre Bruninho, né, gente? Jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer. Me entorpecer. Me entorpecer. Te valorizar também, Bruninho. Que Deus te abençoe aí no novo empreendimento. Que a carretinha top show, cara. Que dê tudo certo pra você, sucesso. O que você merece. O cara sangue bom que a gente dá valor aqui no Pop Saudade. Alô, Bruninho! Essa menina veneno. Pop Saudade. No meu quarto, ela vai sentir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar. Hoje domingo, Pop Saudade na Toca do Lobo, né, gente? O seu nome, mas nem preciso chamar. Oh, menina. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer, yeah, yeah. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Pop Saudade 3D. Oferece pra ela. Felipe oferece pra Bruna. Mas não me abandone. Mas não me abandone, por favor. Eu preciso do seu amor. Eu preciso de você. Obrigado também ao parceiro Sabaja Abaidê. Aproveitaram aí da aparelhagem Minotauro Solneste, aqui com a gente. Companhia aí da sua primeira dama. Obrigado, hein, Xabá. Um abraço. Traz uma água, traz uma água. Bora! A gente briga e se ama, se envolva na cama. Não pude descer, nem dar os beijos. Nosso amor é chão. Pop Saudade. Toda paixão. Verdade, neném, da redenção ali. Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Briga comigo, amor, briga. O Jei Bubu tá apertadinho, cara. Mas não vai embora. Briga comigo. Se ele achar graça, estoura. Agora, mas não vai embora. Sou eu que é. Música vai de Juninho também, Andresa. com muito amor e carinho. Briga comigo, mas não vai embora. Olha aí o filho do Marreca, tá com a gente. Esse é padrão forte na Ceasa. Não me abandone, por favor. Eu preciso. Falou só sério. Me dá meu boleira, confecções. Aqui gostinho, Pop Saudade e o Cruzeirão. Valeu. Você é tudo que eu tenho comigo. Meu amor, meu paraíso. Ação, meu. Olha, Coraxinha! Comigo, briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora. Felipe, fala pra Bruna. Briga comigo. Cabelos e tua boca que me deixam sempre louco de vontade de tocar. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam numa luta de amor. Você já ouviu, gente? É Colorinho Produções. Já já saindo, tá bom? Telepatia está na linha. Ouve o que eu vou falar. Pop Saudade 3D. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Das alegrias. Olha aí, bicho buzino da Tijuca. Do filho do Arrego, seu grande amor. A poesia e entregar em tuas mãos. Não esquece, gente. 16 de dezembro, sábado. O lançamento do novo Pop Saudade. Venha conhecer a nova Super Magra. 16 de dezembro no Cangalha. De manhã, quando abro a porta e o sol me engrandece, é o teu rosto que aparece nas nuvens claras lá no céu. De noite, quando eu me deito e contigo adormeço, quando desperto, como é ruim sonhar. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar Pop Saudade dentro do teu coração. Olha aí as perigosas de Alteiro com a gente, obrigado. Partilhar das alegrias dia e noite, noite e dia. Papi Saudade! E entregar em tuas mãos. Olha É Delcino, você é a Lu, tá bom? Patrocinador agora do Thiaguinho, 360, é tocha bem, hein? Ou você não entende. Muita onda, Thiaguinho. Seu amor, você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Perdão, tá, gente? Não é as atrevidas da ilha de Outeiro. É as solteironas da ilha de Outeiro aqui. Amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Oi, Garaxi! Motivos pra esconder. Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Pop Saudade, Pop Saudade 3D. Você tem algo especial, DJ Paul de Newport. Domina, só você eu vou amar. Achei casamento aí. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Olha o Davis, papai do ano. Eu vou. Foi premiado. O padre Murilo. Não tem motivos pra esconder. Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Pop Saudade. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. DJ Paulinho Boy, alô DJ David, arrebentem no Pop Saudade. É, o cara tá desesperado para voltar. Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Olha só! Meu amor, Juninho da Cabanagem, não alô. Se você eu não vivo um segundo. Quinta-feira vai ser o bicho, hein? Meu amor, aniversário da Arena Mix, 14 anos. E todos os DJs da quinta-feira que tocam lá vão tocar pra lá. Também os DJs do Pop Solé. Minha loucura é uma coisa tão linda. Explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. DJ Paulinho Boy. Alô, DJ Paulinho Boy. Mano, olha aí, covarde, quem chegou? Quem, coronel? Quem? Tô mentindo, estou chorando. Márcio, o taxista 3D do Pop Saudade. Volte pra mim. Para baixo, baixo taxista, novo alô. Eu estou te implorando. Filho Mortiço aí do Jaime Bombini, tá com a gente, olha aí. É que me racha dinheiro! Volte pra mim, É o Cine Alu Glamour. Obrigado. Tô te esperando. Meu Thiaguinho, 360. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Minha loucura é uma coisa tão linda. Explode por dentro de tanta emoção. Sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Volte pra mim. Grande amigo DJ Anderson. E também o Lena, é do Luxuoso, Super Som da Guajixa, obrigado. Super Som! O amor é fogo e paixão, invade o meu coração, aumentando o prazer de tanta beleza. Pop Saudade! Tenho medo de não suportar. Olhar mais uma vez o seu retrato. Pop Saudade 3D. Precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe, uma vitrola vai cantando. A máquina do tempo. Versos de um poema de amor que se acabou. Amigo Caixanhal, Pera no apoio hoje. Lourinho Produções. Pra esquecer que um dia eu também já fui usado. Buzino da Tijuca, hein? Caprichos de mulher. Ai, ai, ai. Que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a todos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Chegando agora no papo, é? Igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Igual a tantos que você mentia. Também é um romântico apaixonado. É do Papo Saudade, chega com a gente, não mais sofrer. Pop Saudade 3D. Ah, se você soubesse, se soubesse o que sinto agora, como estou sofrendo. DJ Paulinho Boy. E a cada minuto que passa me sinto morrendo. Juninho da Camaragem, o valor. A saudade é tão grande e o meu amor bem maior. Bora, Éder, fura hoje. E a cada momento que passa me sinto tão só. Elisa, perigosa e a Cláudia. Vem, vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Vem, vem, vem, vem me beijar. Pop Saudade. Vem, vem, vem aliviar essa dor. Se soubesses como estou sofrendo tão longe, yeah! Eu garanto você voltaria correndo pra mim. Só vocês, já estou bastante ansioso. O lançamento do Pop Saudade, o novo Pop Saudade, 16 de dezembro no Cangalha, tá, gente? vamos lá, o novo pop. Se soubesses o que sinto agora, como estou sofrendo. Hoje domingo toca no Lobo. É. E a cada minuto que passa, me sinto morrendo. A saudade é tão grande e o meu amor bem maior. 16 de dezembro no Cangalha. Deixa e a cada momento que passa, me sinto tão só. O Pichu tá com a gente, companheira da família Rádio Dinheiro. Vem, vem aliviar essa dor. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Vem, vem, vem aliviar essa dor. Se soubesses como estou sofrendo tão longe assim. Eu garanto você voltaria correndo pra mim. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Vem me beijar. Na harmonia de um blues. Pop saudade. Minhas estradas são encruzilhadas. Para baixo, taxista. Batalhas perdi. Ele dá valor no Pop Saudade. Minhas fraturas, minhas desventuras cicatrizam feridas. Jay Anderson Luxuoso. Tá na área, né? Me jogo nos dois lados da vida. Entre o fogo e o céu azul. Bora, Nalcínio. E jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me vejo nos teus olhos. Pop saudade. Bruno, olha aí. Me jogo no meu grande amigo, meu irmão. Na vida, me encontro entre o fogo e o céu. O Valdo é dos motoqueiros da saudade. Me beijo. Tá com a gente, obrigado. Me beijo dos teus olhos de blue. Bora, Pitbullzinho. Taca a ponta hoje, hein, mané? Tô quase morrendo com saudade dela. Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Olha o percebe, o homem apaixonado. E a solidão tá arrebentando meu coração. Se acaso deixar o Alan do áudio. Então chega aqui o Percebe, tá, maninho? Rapidola. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Mosqueiro, hoje aqui também, curtindo o Pop Saurejo, no Girão. Obrigado! Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão tá arrebentando o meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Obrigado, Nelsinho. O Gramu, equipe Rasga Dinheiro. E aqui vou contar com a gente, confirmado também a presença do nosso lançamento. Mais amar, Cangalha, 16 de dezembro. E aqui vou me acabar. Cara, tem mulher que marca a gente. É como essa música, cara. Olha só. Ele fala pra ela. Jamais vou esquecer detalhes de nós dois. Não dá pra esquecer, nem hoje, nem depois. Cara, daquele jeito, bem gostoso, olha. Do jeito que você fazia, as coisas que você dizia, e tudo. Só tem endereço certo. Razão. Alguém recorda da Lilia? E a... O gosto que você trazia, o beijo que me enlouquecia. Seu corpo era lição de amor que eu lia. Vem para os meus braços, meu amor, hoje, amanhã ou quando for. Pop Saudade. Mas volte logo, por favor. Próximo sábado, Pop Saudade, São Francisco, Barca Arena, lá no Casarão da Saudade. Próximo domingo, Pop Saudade no sítio do Daniel, no Tabanão. E o Lobo tá chegando! Tá chegando a hora. Para os meus braços, meu amor, hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor. Pop Saudade. Traz pra mim um novo amanhecer, sua alegria de viver, pois não consigo te esquecer. Cara, quem procura um dia acha. É como essa música aí, olha só. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto. Sai pessoalmente jogando no comércio. Eu de mim, um dia de verão. E acha considerada chupar, né? Grande a tristeza que de noite me acompanha. Saudade 3D. Onde ele se esconde?

Saudade 3D. Pop Saudade 3D. 16 de dezembro, sábado, Cangalha Show. 17 de dezembro, domingo, Toca do Lobo. 18 de dezembro, segunda, Via Show. Venha conhecer a mais nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Dia 16, gente, vocês são o nosso convidado especial. E a gente quer agradecer mensalmente a presença de cada um de vocês hoje aqui no Sino de Coraci, tá bom? Vamos detonar que o Pop tá na área! Racha dinheiro aí no fundão, obrigado. Olha o filho do Barreca. Ele tá falando. Cadê o grito das mulheres solteiras de Coraci aí? Tem mulher solteira aqui, tem. Solteiro, solta o grito aí. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai. Pop, a máquina do tempo. Timuzinho da Tijuca, ali. Que tal, que tal, que tal? Quem sabe canta aí, vai! Não, tá muito fraco, tá muito fraco. Deixa eu voltar, vai. Olha o Naldilson chegando junto agora. Segura, segura aí. Quem sabe canta aí. Quero ver, vai. Oi. So everybody dance, all right. You get me. You're gonna have a good time. Let's have a good time. You're gonna have a really good time. Yeah, let's have a good time. Good time tonight. Let's have a good time. everybody, let's have a good time. This is the place where love is found. We all play a part, and if you feel it in your heart, stand up and shout and let your body go to shit. Come on, you and me. Saudade, a super máquina do tempo. É, como vocês gostam, né? Redenção daqui com a gente, o Pistoleiro da Saudade. Ele é só a primeira dama. Também com a gente, o parceiro Sabá. A ideia é proprietário da aparelhagem Minotauro Saudade. Obrigado. Sou empresário do Kino Pop. Eu quero nem saber, quero saber quem é Ciro. Quem tá solteiro aí, só do grito. Mulher solteira hoje aqui, hein? Cadê o grito das mulheres que nunca pularam a cerca aí? Só as mulheres que nunca pularam a cerca, grita bem forte aí. E o grito dos homens que nunca traíram a sua mulher, só do grito bem forte aí. Agora quem traiu pode gritar também. Quem tá solteiro aí, hein? Solteiro, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai. Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Segura, segura, segura. Rubens do Mega Light, está aqui com a gente, toda a família Mega Light. Seja bem-vindo aqui no Pop Saudade, tá bom? Seu amigo particular, do nosso técnico de áudio, Alan, só aqui recordando. Família Mega Light, obrigado, olha. Prepara, Nadine, prepara, segura. Dezembro, gente, o lançamento do novo Pop Saudade. Detalhe, agora vem uma máquina do tempo mesmo. Um negócio inovador na Saudade. Pop Saudade atendido pela Áudio Live. Olha o filho do Marreca aí. Deixa eu rodar uma aqui, deixa eu rodar, deixa eu rodar. Quem não gostar pode me dar uma vaia. Quem tá gostando, solta o grito! mercado ver o peso no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso, urubu sobrevoando, eu logo pude prever, parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. Onde é que eu tô? No meio do pichu, no meio do pichu, no meio do pichu, no meio do pichu, no meio do pichu, no meio do pichu, no meio do pichu, no meio do pichu. Urubu, amiga Ellen, passeia lá. A equipe Rasga Dinheiro tá aqui com a gente, obrigado pelo carinho, tá bom? Auxílio, passa o nome aí pra gente divulgar aí, de toda a equipe. Beleza? Sobe aqui, filho, sobe aqui, pode subir. Fique à vontade, a casa é nossa. Eu sou pobre, está no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e na sacanagem. Atenção, moçada, é a dança do boi no salão. Três pra cá, três pra cá, vamos lá. Eu vou perguntar e vocês vão responder. O mais querido de vocês, vamos lá. Também a Margarete está com a gente, obrigado, Margarete. A família Rasga Dinheiro, a gente vai conhecendo um pouquinho, hein? É o boi da moçada, meu boi. Considerado o Nelsinho. É Lu Gramu. Também a Ellen está aqui com a gente, a Ellen. Chaguinho 360. Boi da moçada, meu boi. Vai entrar no salão, vai brincar. Dança, dança, meu boi, pode ficar. Vamos todos brincar. Eu pergunto, você responde. Com a força do seu pulmão. Responda se você gosta. Quem é do seu coração? Responda se você gosta. Quem é do seu coração? Quem é tunante, levante o braço. Quem é vascaíno, levante o braço. Quem é santista, levante o braço. Quem é Palmeiras, levante o braço. Agora eu quero ver! Quem é Paysandu, levante o braço. Quem é Remista, levante o braço. Corintianos, levante o braço. É que o Felipe não acredita. São Paulo, levante o braço. Morre no vejo tudo, ele é Remista. Quem é casado, levante o braço. Eu pergunto, você responde, com a força do seu pulmão. Responda se você gosta, quem é do seu coração. Responda se você gosta. Eita, que a perigosa tá com tudo hoje, hein? Quem é solteiro, levante o braço. Os estudantes, levante o braço. Quem gosta de mulher, levante o braço. Quem gosta de homem, levante o braço. Quem é do ramo, levante o braço. Os paraenses, levante o braço. Os brasileiros, levante o braço. Segura. Os caras pintados, levante o braço. É Paysandu, levante o braço. Remista, levante o braço. Chupa, Maria, vai. Tempo bom, tempo bom. Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda pião, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo, menininho, toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava o bate-bola no campinho, improvisado no... E sabe, canta bem alto pra mim aí. De tudo que chegou primeiro, minha primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu cabelo. Vou baixar o volume e vocês cantam bem alto, quero ver. Que tempo bom. Vai. Que lindo. Volta sim, aqui no Pop Saudade você viaja no tempo. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida. Minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito. Quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida. Minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro, do batuque do surdo e até do pandeiro. Mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei. Moço, aumente esse samba que o verso não para. Batuque mais forte, a tristeza se cala. E eu levo essa vida do jeito que ela me levar. Quem sabe canta? E o quê? É. Tocar pra mulherada, senhor. Achou valor. No samba ela me disse que rala. No samba ele aqui, ela olha perigosa, olha. No samba ela me disse que rala. No samba ele aqui, ela olha Juninho da Cabarã. No samba ela gosta do rala, rala. Me trocou pela garrafa e não para de ralar. Ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Desce mais um pouco. Cuidado com a garrafa, hein? Desce mais devagarinho. Desce mais um pouquinho. Desce devagarinho. Vai saindo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai subindo na boquinha da garrafa. Sobe mais um pouquinho. Sobe devagarinho. Sobe mais um pouquinho. Bora, Nadilson! Ela gosta do rala-rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Ela gosta do rala-rala, viu a boca da... Vai ser papai! Sim. Ela gosta do... Tô sabendo. E no embalo do samba ela só pensa em ralar. Ela gosta do rala-rala. Tá sabendo, Márcio, da novidade? Neguinho na aparelhagem que vai ser papai. 19 não é 20. Conversa de malandro, não faz 20 segundo quem é. Olha aí. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Ó menininha, eu sou seu fã. Ó menininha, eu sou seu fã. Danço contigo até de manhã. Danço contigo até... Bora rasgar dinheiro. A dança da bruxinha. Isso aqui é bem chulo, tô falando. A dança da bruxinha, dança da bruxinha. Bora. Agora todo mundo na dancinha da vassoura. Agarecha, Eren, Lugrabu, Delchino, Chagrinho 360, obrigado. Agora todo mundo também com a gente aqui, Big Brother. Vai pra esquerda, vai pra direita, levanta a poeira que essa dança é porreta. Vai pra esquerda, vai pra direita, levanta a poeira que essa dança é porreta. Vai! Pitipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip vocês novamente, gente. O lançamento da aparelhagem nova. Nova máquina do tempo, cara. Muitas emoções vão rolar. Dia 16. Onde você vai, eu vou 16 de dezembro, no Cangalha, tá, gente? Convidado especial, Mineirão 30 Saudades. 16 de dezembro, a gente dá um contapé inicial no novo ciclo dessa aparelhagem Saudade do estado do Pará. Novo Pop Saudade! Ó, menininha, eu sou seu fã. Não adianta dizer que somos os melhores. Temos que provar. E você, você é a prova original do nosso sucesso. Pop Saudade. Aqui você gasta, mas se diverte. Olha o tal de arrocha ali. Pra quem dá valor. Não nos conhecemos mais. Não

aqui tá no apoio. Bora! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Lugra tá com a gente. Lembra da Rachel Dinheiro. Que se completa e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você. Patrocinadores do. Eu era. Chaguinho de 2018. Eu era. Que é só o ponte da BR, cara. Na moral. Eu me lembro sempre onde quer que eu vá. Você não sai da minha cabeça. É só um pensamento em qualquer lugar. Só penso em você, em querer te encontrar. Ah, só penso em você, em querer te encontrar. 360. Lembro daquele beijo que você me deu e que até hoje está gravado em mim. Quando a noite vem, fico louco pra dormir. Só ver você nos meus sonhos. É doido, essa música é muito fina. Falando coisas de amor. De amor! Me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. Eu faria tudo pra não te perder. Assim, infelizmente a gente só dá valor depois que beija. Não valorize quem dá valor em você. Perigoso, cabeça de pedega. Mas um dia vem e deixo você ir. Top Saudade. Gente, o CD de hoje já tá pronto aí. A primeira parte com o Davis. Também a segunda parte com o Gorvaz e Paulino Boy. Pega aí com o casal Beni Show, colorido, a Produções. Só cinco ratinhos. Aqui a gente vai lá, toca no gol. Lembro daquele beijo que você me deu e que até hoje está gravado em mim. Quando a noite vem, fico louco pra dormir. Só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Meu ouvido. Oh, oh, oh. Falando assim, ai, covarde. Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. Rapaziada do Interson tá com a gente, obrigado. Sim. Alô, Júnior! Mais um dia vem e vem. em cima do Mega Lacha com a gente. Alô, Rubens! Obrigado, hein, meu irmão? Você e toda a família. Toca mais uma dessa. Prepara o coração que a covardia vai começar novamente. Sabe por quê? Beijo você. Todos os momentos, todas as horas. Beijo você. Estilo suave. Quem diria? A gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem. Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu telefone eu sei. Eu que vivia rindo à toa, hoje choro, morro a cada dia sem ninguém. Pop Saudade 3D também. Do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei e uma nota no jornal que me arrepende. Deixa eu contar um negócio, hein, cara. Dentro. Mas considerada mais gulosa é a Cláudia. Meu grande amor. Aí gosta de chupar, cara. 30. Pirulito da marca Fomento. Da cabeça vermelha, né? E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Em tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava. Aonde? O Pop Saudade. Pop Saudade. Sem dizer também. Do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje a Julinho da Cabanacha tava com saudade desse cara. Ele me arrebentou. Um cara que eu tenho consideração muito grande, carinho muito grande. E a nossa amizade já vem de outras aparelhagens, né, Julinho? Cara, obrigado, meu irmão. Seu casamento. As meninas do Bergola aqui, ó. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos. Égua, bailarino na área. E tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam. Aí, Geretão, não cheguei. Escondendo a verdade. Alô, Gerson. Pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. E nem me diz porquê. Não posso acreditar. Tem outro em meu lugar. Pop Saudade, Pop Saudade. Mostrando que para fazer sucesso tem que estar no gosto da galera. Bora recordar então.